Eu tenho pena de nós dois. Éramos só um coração. Mas o ciúme ou a discussão afastou você de mim. Em outros braços você ficou. Sozinha, sofrendo como você está. Prefiro ficar.